te ouvir, preciso entender que um amor de verdade é feito canção. Qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Gente, ouvir, precisa entender que um amor de verdade é feito canção. Qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. Como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração.